Esse episódio do GugaCast é um oferecimento do grupo secreto do GugaCast e do canivete suíço dos meios de pagamento, o PicPay. Já que essa semana é de histórias de escola, eu e o Rafael vamos dar aulas lá no grupo secreto, ensinando tudo o que a gente aprendeu na escola. Matemática, biologia, geografia e também como colar, como fugir da escola, sério mesmo. Se você ainda não é assinante, aproveita que o PicPay devolve 100% da primeira mensalidade como cashback. Assim você pode experimentar os 700 mini GugaCasts que a gente já fez lá, praticamente de graça, e usar essa grana fazendo o que o PicPay faz, que é quase tudo. Cielo, Uber, boletos, dividir conta com os amigos. É só em gugacast.com/assine, que lá tem tudo explicado. Como ouvir no Facebook, no Olo, que é nosso app exclusivo para isso, tá tudo lá. Então vai lá, gugacast.com/assine, para ter GugaCast todo dia útil. E aí? Beleza? Eu sou o Guga. Você tá ouvindo o GugaCast. E aqui ao meu lado nós temos Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? E ao lado do Rafael, uma pessoa com a qual eu não falo mais. Rafael, fala quem é essa pessoa aí. Essa pessoa se chama Caio Corraine. Ô, Rafael, fala pro Guga, olá, personas. Guga, o Caio falou, olá, personas. Fala pra ele que eu disse. Caio, sabe o que, que o Guga respondeu? Ele respondeu, Sério, só isso? Só isso. Guga, o Caio perguntou se é só isso. Por enquanto é só isso. Se eu precisar de mais, eu peço pra você pedir pra ele. Caio, ele disse que é só isso. É, eu vou ficar aqui, então, lavando a minha nuca. Enquanto eu não sou necessitado. Meu vô falava isso. Que ele falava que tinha coisa na vida que era tão ruim que era melhor falar que ia ficar em casa lavando a nuca. Lavando a nuca. Então você está dizendo que, em resumo, seu avô era um lava-nuca. Exatamente. O Caio tá aqui para contar histórias com a gente, obviamente, e para jogar também, obviamente, mas ele tem uma novidade muito incrível para contar para toda a nossa audiência e também explicar um pouco o que está acontecendo, por que a gente não fala mais o seu nome no final desses episódios, Caio Corraine. Então, Gustavo daqui no Mafra, muita coisa aconteceu, né? Tipo, 2019 foi uma loucura. 2019 foi um ano muito, muito absurdo na minha vida, que eu comecei o ano editando alguns podcasts de cueca em casa. E terminei o ano com uma empresa que tem uma equipe de já 15 pessoas. Nossa, 15 Caraca. Pessoas! Então, algumas coisas aconteceram, né? Esse é o ano do podcast no Brasil. Pra quem não sabe, obviamente, né? Eu lancei a Maremoto no meio de 2019. Porque antes dela, muitos dos podcasts que eu assinava, eles vinham com a questão de, ah, esse podcast foi editado por Caio Corraine. Porque realmente era eu que colocava a mão em todos os podcasts que chegavam até mim. O jeito que eu tinha para crescer era trazer mais pessoas que eu julgava talentosas, que eu julgava o trabalho delas tão bom quanto o meu, pro meu lado. E colocar o trabalho dessas pessoas com esse podcast que foi editado por Caio Corraine, isso é uma mentira do caralho, né? Então, aí foi que surgiu a necessidade da criação da Maremoto. E desde então, as coisas estão andando rápido. Bem rápido. Que hoje é um império, né? Que comanda. Pra você ter uma noção, mensalmente, juntando todos os clientes da Maremoto, a gente tem mais de 2 milhões e meio de downloads. Nossa! São mais de 80 horas de podcast editadas por mês. E são mais de 50 podcasts publicados. Querelho! Agora, as empresas, elas estão mais interessadas em fazer podcast. Alguns projetos muito bacanas que a gente fechou ultimamente foi, tipo, Meio Mensagem, Tesouro Direto, a própria Globosat, a gente faz programas pra Globosat, Submarino. Tem muitas coisas bacanas acontecendo. Projetos que vocês provavelmente vão ouvir agora, nesse mês de março, a gente tá desenvolvendo. Tá do caralho, tá muito corrido, tá sendo um aprendizado muito gostoso e um pouco apavorante, pra falar a verdade, porque hoje em dia a gente ainda tem alguns clientes que são podcasts pessoais, mas a maioria dos nossos clientes são institucionais, são de empresas, né? Cara, a gente teve que focar tanto nesse tipo de programa, eu e o Guga, a gente bateu um papo, a gente conversou sobre isso, e o GugaCast, ele é uma besta muito única. E ele obrigado. Precisa... Obrigado, né? pela palavra besta. E ele precisa de um carinho, um timing, uma edição que só uma pessoa que está muito próxima do projeto que pode oferecer. E antes era eu, só que não fazia sentido pra gente eu simplesmente pegar uma outra pessoa e falar, ó, tá aqui, tô o GugaCast, né? Agora é seu, porque agora eu tô focando em outras coisas. E foi da onde a gente conversou e a gente viu, porra, o Beto, ele já tá com a gente fazendo N coisas, ele já tá super dentro do projeto, ele já cuida tanto de organização, ele ouviu todos os episódios pra poder organizar todos, é músico, já editou o Como Ser o Rockstar, então fala, cara, assim, não tinha pessoa melhor pra já assumir, aponta pra bola no meio do campo e fala, cara, a gente tá aqui, começou o segundo tempo, vai, sabe? A pessoa, ela não podia começar lerda, ela precisava começar no pique. E é exatamente isso que a gente viu que era possível com o Beto, já que era uma pessoa que tava tão próxima do projeto, né? Em outras palavras, a gente deslocou um lateral. É basicamente isso. A gente pegou o Roberto Carlos e colocou no ataque como a gente fazia no Winning Eleven. Quem chuta forte faz gol. Exatamente. Agora, cara, você vai continuar com a gente aqui lendo histórias, né? Vai continuar com participando certeza. Dos episódios. Então a gente pode contar com você pra isso. Obviamente. E como que as pessoas podem se beneficiar dos maravilhosos serviços da Maremoto Podcasts? Cara, é só enviar um e-mail pra gente em contato@maremo.to. Escrito fica lindo, mas lido fica ruim. Eu comprei aqui o domínio maremotopodcast.com e eu vou te dar ele de presente. Tá? Muito obrigado. Esse é meu presente de boas-vindas pra você. Você pode continuar usando seu domínio bonito escrito, mas aí quando Sim. você for... eu redireciono. É, aí você redireciona esse aqui pra quando você for... Falar. Pra quando você for falar, exatamente. Hã? Então, tá aqui meu presente de boa sorte. Para a Maremoto. E é isso, cara. Continua vindo aqui para as pessoas não acharem que a gente brigou. Não, com certeza. A gente vai ter jogo, vai ter histórias. Que histórias que a gente tem hoje, Rafael? Bom, hoje tem uma história que são alunos sacanas se vingando da professora e depois com medo do karma que surge no final. Temos uma história de uma sacanagem com um colega tímido que sofreu um plot twist. A sacanagem que sofreu o plot twist, não o colega tímido. Se você falou que tem um plot twist, é um plot twist? É, sim. Ok. E é porque não é um plot twist surprise, é um plot twist. Então, tudo bem. Ok. E temos alunos defendendo um professor da demissão. Um clássico. É, para surpresa de todos. Não, é um clássico. Todo mundo na vida teve um dia que foi protestar contra a demissão de um professor. Isso Sim. aí. Isso faz parte da vida escolar, é importante. Tem até no currículo, você é obrigado a demitir um professor só para os alunos protestarem. É, geralmente é o de história. É, demita o professor de história, um professor mais querido. Para os alunos protestarem e aprenderem. Nunca seja o professor mais querido. Olha só, a gente vai pro jogo, a gente responde no final do programa perguntas que o pessoal mandou pra gente pelo Instagram. É um quadro novo do programa, a gente ou responde perguntas ou a gente conta micro histórias que o pessoal mandou pelo Twitter. Como a gente resolveu gravar esse programa muito rápido, não deu tempo de pedir as histórias, então a gente vai responder perguntas. Fica ligado no final do programa, beleza? Rafael, que jogo temos hoje, cara? Hoje temos o jogo Carros São Como Lanchas, um dos jogos mais queridos da galera. Aí... Carros são como lanchas. É um jogo que chega com o jogo ganha só pelo nome, porque o nome é muito bom. Exato. Porque você lembra da palavra lancha, que é uma ótima palavra. Eu vou explicar aqui como é o jogo para quem ainda não ouviu. O jogo é o seguinte, eu vou fazer uma analogia entre dois elementos e o Gustavo e o Caio vão tentar dizer o que esses elementos têm em comum. Ok. Completando a analogia, como se você dissesse assim... Duplas sertanejas são como sabão em pó. Sempre tem dupla ação. Que horrível. Esse é o carro são como lanchas de tiozão. É um exemplo para as pessoas entenderem, Gustavo. Sei, entendi. Então eu vou falar para cada um. Os dois vão poder tentar e eu vou decidir da minha cabeça qual foi o melhor. Ok. Como todos os bons jogos, o jeito de definir o vencedor é da minha cabeça. É, cara, a gente tá gravando aqui no meio do carnaval. O carnaval inteiro tem todo um mercado que movimenta bilhões, que é decidido exatamente assim. Da minha cabeça, exatamente. Da cabeça de meia dúzia de jurados que ninguém sabe quem é, inclusive. Exato, e quando eu der o resultado final, eu espero que vocês não derrubem a mesa e venham bater em mim com o guarda-sol. Então vamos começar, como é de praxe, começando com o Gustavo. Gustavo, tirar foto com o tablet é como o Pac-Man original. Tirar foto com o tablet é como o Pac-Man original. É mais doloroso pra quem está assistindo. Ok, boa. Ok, Caio, sua vez. Tirar foto com o tablet é como o Pac-Man original. Tá, não. Não, peraí. Tá. Tirar foto com o tablet é como o Pac-Man original. É coisa de quem tem mais de 40 anos. Foi boa também. Bom, o gabarito dessa analogia era: tirar foto com o tablet é como o Pac-Man original. O importante é que tem um furo redondo no cantinho. É, ninguém acertou. Ninguém acertou, mas digamos que a do Caio encerra uma lição importante. Então esse ponto vai para o Caio. Muito obrigado. Desculpa todo mundo que já tirou foto no espelho com o tablet. Caio, vamos para a próxima. Agora começa com você. Beber Coca-Cola em taça de vinho é como vídeo de gente caindo. Caraca! Tá, peraí. Beber Coca-Cola em taça de vinho é como vídeo de gente caindo. É tudo que eu quero pra minha sexta-noite. Que são duas coisas maravilhosas, cara. Sim, são coisas importantes. Foi muito bem jogado, Caio. Parabéns. Gustavo, você ficou numa situação difícil agora. Beber Coca-Cola em taça de vinho é como vídeo de gente caindo. Beber Coca-Cola em taça de vinho é como vídeos de gente caindo. Proporcionaram e celebram 30 anos do Faustão na TV. É, o que é impressionante na sua resposta é que você trouxe duas características de beber Coca-Cola em taça de vinho. Bom, o gabarito era: você diz que não liga, mas fica feliz quando acontece. Muito bom. É, foi isso praticamente que eu falei. É, foi praticamente o que vocês dois falaram, mas como a sua trouxe duas características e homenageou o Faustão, eu vou ficar com a sua resposta. Está empatado em 1-1. Eu mandei a carta homenagem ao Faustão. Imbatível. Terceira rodada, começando com o Gustavo. Gustavo, Ctrl-C, Ctrl-V é igual girafa de zoológico. Oh, meu Deus do céu, Rafael. Eu vou jogar a carta: carros são como lanches de tiozão. Certo. Ctrl-C, Ctrl-V é como a girafa do zoológico. Todo mundo quer ver, ninguém quer ser. Nossa. Não, eu posso falar qualquer coisa agora que eu pontarei. Eu posso falar, tipo, sei lá, Ctrl-C, Ctrl-V é igual girafa de zoológico. Pindamonhangaba também chove, sabe? Pronto, ganhei o ponto, tá ligado? O melhor foi a reação do Rafael. Ctrl-C... Ctrl-C, Ctrl-V é igual girafa de zoológico. Se você não se controlar, ocupa espaço demais. O pescoço dela é como se alguém tivesse feito Ctrl-V muitas vezes. Ah, entendi. O gabarito dessa era: todo mundo adora, mas não pode usar na escola. Foi exatamente o que eu disse. Não foi não. Porque todo mundo adora significa que todo mundo quer, mas você não pode usar na escola, e aí você imagina uma criança levando uma girafa pra escola e é fofinho. Os dois passaram muito longe, mas a resposta do Caio foi melhor por eliminação. Então... Eu ganhei de W.O. essa. Esse ponto vai pro Caio. 2-1. Não, cara, mas e agora, carta de... uma se surpresa. Você tá usando a carta tiozão, você pode. Ela tem um Corolla 2009 desenhado nela. E esse Corolla tem um adesivo do Calvin mijando. Então vamos lá. Atenção, uma surpresa que eu não falei antes, mas a última rodada vale 1 milhão de pontos. Ah, não. Pô, só porque eu tô na frente. É. Mas pelo menos você vai poder tentar primeiro. Tá. Então, atenção para a pergunta da última rodada. Planta em hospital é como cultura de startup. Nossa, Rafael. Planta de hospital é igual cultura de startup. Planta de hospital é igual cultura de startup. Ambos são inúteis e estão lá para tentar alegrar pessoas tristes. Eu gostei. Falou CEO de uma startup. É, então, eu sou startupeiro, tá ligado? Atenção, colaboradores da Maremoto. Gustavo, sua vez. Planta em hospital é como cultura de startup. O Caio roubou a minha. Já sei. Planta de hospital é como cultura de startup. Ela não é feita pra ser realista, é melhor quando ela é chocante e ela cresce apesar do álcool. Muito bom. Sabe uma coisa que eu pensei? Eu queria dobrar o Rafael e pegar ele desprevenido e falar: planta de hospital é igual cultura de startup. Tenta ser diferentona, mas seria melhor se fosse mais quadrada, né? Foi bem boa essa. Bom, eu tô com uma tarefa difícil aqui, porque foram muito boas. O gabarito era: planta de hospital é como cultura de startup. Em algum momento, alguém achou isso muito bonito. O que era um pouco mais simples que a de vocês. Vocês foram além, né? Vocês superaram o gabarito. E as duas que o Caio usou, eu vou considerar a segunda, porque ela inova. Ela já é uma cultura de startup, porque ela inova e fala da planta arquitetônica do hospital e não da planta vegetal que tem no hospital. Eu disruptei a sua pergunta. É o que uma startup faz. Você disruptou a pergunta e colocou, mas o Gustavo, ele trouxe três características. Ele enxergou tantas coisas na planta em hospital e na cultura de startup que ele colocou três características e fez uma metáfora que explica. Então, a alternativa do Gustavo valeu por uma palestra de 15 minutos. então, o Gustavo é o grande campeão dessa edição de Carson com Lanchas. Chupa, Caio! Eu não devia ter voltado para esse programa. Cara, as pessoas pagam muito caro por uma palestra do Gustavo e eles tiveram uma em 5 segundos. Vai ser a minha próxima palestra. É verdade, a resposta deve ter de vírgula. Isso já coloca ali na frente. Eu achei ele tiozão melhor, mas tudo bem. O importa é ganhar. Assim como no startup, o que importa é ganhar. Na sua cabeça, você pode mentir que você ganhou com a de tiozão. Não, no verbete da minha startup na Wikipedia, eu posso mentir que eu ganhei com a piada de tiozão. Bora pras histórias? Vamos lá. Bora. Rafael, que histórias que a gente precisa aí para os próximos episódios? Para os próximos episódios, precisamos de histórias de shows, precisamos de histórias de negócios, negócios que você fez, que você vendeu, comprou, se deu bem, se deu mal. Queremos o desafio que você lançou no último episódio, que são histórias de professores. Histórias de professores. Eu vou dar um laptop pro professor que mandar a melhor história. Oh! Caraca! Né? Mas, de novo, não são alunos contando histórias de professores. São professores contando histórias de professores ou de alunos. Eu quero a verdade. É, eu quero o professor contando. A gente quer a verdade da sala dos professores. É, exato. Isso aí. Quando você entra lá e fala, puta que pariu, aquele moleque chato da porra. Vale um laptop. A melhor história, que vai ser a última história do episódio, vai ganhar um laptop no final. Eu vou, nas histórias de professores, os nomes vão ser coisas que tem na sala dos professores. Então, a primeira vai chamar Café Frio. A segunda vai chamar Café Ruim, a terceira Café Aguado. Você já frequentou, né, Rafael? Sala dos professores. Já frequentei. Ah, tem Bolacha Murcha também. Mas imagina você chegando lá com um laptop novão. Caraca, irado. Eu falei irado. Novão, não Lenovão. Eu vou escolher ainda qual vai ser o laptop. Pô, mas Lenovão é massa também. Sim, eu comprei um Lenovão esse ano. Bom, e só pra dizer, Lenovão é tipo o nome de um carro, né? Eu ia falar mais uma coisa aqui, mas eu quero 5 segundos pra pensar em como é engraçada a palavra Lenovão. Obrigado. Se o Uber chegará com um Lenovão preto... Bom, e a gente tá planejando também um clássico episódio de histórias aleatórias. Então, se você tiver histórias caprichadas sobre qualquer coisa, manda pra gente que tem muita chance de entrar. Quem lê a primeira? Eu voto que você lê a primeira. E eu voto com o relator. Aprovado. Perfeito. Não vou votar nada, não. melhor personagem de todos os tempos desse podcast. Deputado Anescar. História 1. O cetro mágico. Abre colchetes. Podem me identificar, mas queria que trocasse o nome dos outros personagens, a não ser o do Escamoso. Porque não acho que qualquer outro nome abarcaria de forma tão abrangente sua personalidade. Rafael e Caio, todos os personagens são inimigos dos Thundercats? Por favor. Sim. Todo mundo de acordo? De acordo. Olá, Guga, Rafael, Caio, etc. Sou o Felipe Teixeira, de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Eu queria falar que o Felipe Teixeira, ele é o host do podcast O Nome Disso é Mundo. Ah, é o Felipe Teixeira do Nome Disso é Mundo. Isso. O cara não falou, o cara evitando um jabá aqui. É, mas a gente fez o jabá mesmo assim, Felipe. Toma essa. Toma essa. E se você quiser, ouça O Nome Disso é Mundo, que é muito legal. Tem, inclusive, uma participação minha lá também, do Rafael também, né? É verdade. Caio, você já participou do Ondem? Ainda não, estou esperando o Felipe me convidar. Porra, Felipe, convida o Caio aí, cara. Mó legal, Caio. Parafraseando o narrador de 24 horas... Os acontecimentos a seguir ocorrem entre 1998 e 1999. Rafael! Nossa senhora. O que mais aconteceu entre 1998 e 1999? Entre 1998 e 1999, o Bangu ganhou do Flamengo por 2-1. Em sua equipe, tinha a maravilhosa escalação de Alex, Marcelo Cardoso, Leonardo, Nailton e Marquinhos. Marcão, Humberto, Edilson, depois substituído por Renatinho, e Wellington, substituído por João Rodrigo. André Biquinho e Josimar, substituído por Fabinho. O técnico era Alfredo Sampaio. Mereceu ganhar uma equipe que tinha André Biquinho. Uhum. Sim. O André Biquinho entrou no ataque? Entrou no ataque, detonando. Por isso, chupa Flamengo. Eu estudava em uma escola militar de Fortaleza, não a tradicional, mas uma recém-criada, que estava apenas em seu segundo ano de funcionamento. Ao contrário da escola militar tradicional, situada em um bairro nobre, a que eu estudava ficava na periferia, perto de onde eu morava. Além disso, a mensalidade era de 25 FHCs, que hoje equivaleria a cerca de R$130, segundo a calculadora do cidadão do Banco Central. Vocês podem pensar que essa conversão é uma informação irrelevante para essa história, e é mesmo. Não, não foi irrelevante. Foi, eu gostei. Foi legal saber. Foi bom. Porra, saber. Mensalidade de R$25? Pô, mesmo que fosse 130 mangos, que é o valor atual, é barato. É, uma boa mensalidade. Eu pago isso na academia que não vou. Mas pra uma academia que você não vai, é até barato, vai. Porque tem muita gente que paga 250, 400, em academia que também não vai. É verdade. Por isso que eu sou um dos fundadores da Virtual Fit. Sim, eu acredito assim, eu seria um bom público-alvo, viu? Tá no período de lançamento ainda, mas a ideia é custar aí na casa dos R$35. E assim, não tem academia pra você ir, mas é muito mais barato. Sim, com certeza. E você me mandando um e-mail periódico, assim, de tipo, você tá indo muito bem, pra eu poder postar no Twitter? Não, é isso. Já é o suficiente. Não, e você pode ganhar um squeeze ou um shaker. Não, você vai ganhar a carteirinha, R$35 você ganha a carteirinha, mas se você pagar R$65, a gente te manda uma toalha com o logo Virtual Fit e o squeeze. É a mesma coisa que você tem hoje, só que muito mais barato. Continuando. A procura por uma vaga na escola era enorme, e por isso, diferentemente de 1997, em que o processo de matrícula fora por ordem de chegada, haveria um processo seletivo para ingresso na instituição em 1998, ano em que eu cursaria a 8ª série, para a qual a escola ofertou 6 vagas. Caramba. Caraca. Passei em 5º. E depois surgiu uma história de que, como o neto de um coronel não havia conseguido entrar via concurso, foi aberta uma turma inteira, aumentando o número de vagas para 36. Ei, Lerê. Que bom. Suco de Brasil. É melhor, ele podia ter só roubado sua vaga. Né? Pelo menos fez bem para mais 30 pessoas. Eu era bem nerdão, CDF, essas coisas, ao ponto de ter pulado uma série e, consequentemente, ser sempre um ano mais novo que os demais colegas. Eu sinto sua dor, cara. Eu sei o quanto isso é terrível. Na infância, era até ok, mas na adolescência foi bem complicado, porque eu estava totalmente descolado da realidade da maioria dos colegas. Some-se a isso o fato de que, naquela escola militar, muitos dos alunos que entraram em 1997, e também os da turma extra que fora aberta, eram fora de faixa. Por isso, na minha 8ª série, enquanto eu tinha 13, convivia com uma galera de 15, 16 e 17 anos. Ah não, cara. Nossa... Você tem duas opções, ou você vai ser o xodó da galera, o mascote, né? Ou você vai ser o saco de pancadas. Quando você tem 25 e seus amigos têm 27, 28, 29, é tranquilo. Mas na adolescência, cada ano parece uma década. Tudo isso para talvez justificar que, aos 13, para tentar fazer parte daquele mundo que definitivamente não era o meu, eu gazeava a aula, expressão utilizada no Ceará com sentido análogo ao de matar aula. de educação física. Ele gaseava a aula de educação física pro nerd, né? É. Que era realizada no turno oposto ao que estávamos matriculados para ir beber no bar do Triângulo. Que nome maravilhoso. Com meus dois novos melhores amigos. O Abutre, o neto do coronel e pivô da abertura arbitrária de vagas. E o Simiano, ambos com 16 anos. Simiano. Simiano seria um nome de alguém que era a escada do Chico Anísio em uma sketch dele. Que o personagem ia virar Simiano. Aí o cara ia fazer alguma palhaçada. É, era um pouco assim, na verdade. Ele era a escada do Chacal. Que tristeza ser escada do Chacal. O bar ficava no encontro de duas ruas, o início de uma bifurcação, formando, portanto, um triângulo. Ah, deve ter sido um erro de digitação do Felipe, então concluíram os diletos podcasters. Como diria Dilma Rousseff, vou te falar não. O nome do bar era Triângulo mesmo. A gente sacou desde o começo, cara. Triângulo é maravilhoso. É melhor do que Losango. Quais seriam os outros? Tem o bar Triângulo, tem o bar Losango, o bar Circo. Circo. Retângulo. Retângulo, muito bom também. O bar Retângulo. Tem mais formas geométricas? É, e o Dodecago. Dodecago. Que é um bar que fica na formação de um dodecágono na rua. Talvez triângulo seja uma palavra grande demais para aquela placa tão diminuta. Mas esse era um problema bem pequeno diante do fato de que três adolescentes estavam consumindo bebidas alcoólicas como se fosse a coisa mais natural do mundo, com a complacência do dono do bar. O seu triângulo. O seu triângulo. O nerdão CDF do ano anterior fora definitivamente silenciado pelo gaseador de aula de 1998, que bebia, andava com os caras 3 anos mais velhos e era respeitado por saber tocar acordes com pestana, de fato. Vocês sabem o que é acorde com pestana? Pestana aos 13 anos é uma coisa que eu também respeitaria. É, pestana é quando você usa o dedo inteiro pra apertar todas as cordas no violão. É bem difícil. Sim, mãozinha de criança é difícil, porra. Foi um ano muito bom, pelo menos para nós, porque para os professores da 8ª 3, foi um inferno aguentar nosso trio. Principalmente a professora Chitara, de português, que ficava visivelmente possessa com as nossas estripulias, termo escolhido no intuito de referenciar Padre Zezinho. Agora eu me perdi. Eu não sei mais o que ele tá falando. Ele tá usando muitas referências de interior e de Nordeste, tá foda. No ano seguinte, as turmas não eram mais classificadas com números, mas sim com letras. Então, no primeiro dia de aula, lá estava eu no primeiro C, que contava com todos os alunos da 8ª 3. Alguns novatos, outros oriundos de outras oitavas, porém com as ausências de Abutre e Simiano. Achei estranho, afinal eu sabia que eles continuariam na escola. Até que no intervalo, as coisas começaram a fazer sentido. O Abutre estava no primeiro A e o Simiano no primeiro B. Clássico, separou o trio. Clássico. A separação do nosso trio parecia ter sido fruto de uma ação deliberada. Teoria da conspiração, mania de perseguição, terraplanismo pedagógico, vocês diriam. Mas e a professora Chitara como nova coordenadora? Isso não lhes diz nada? Ligamos os fatos, concluímos o óbvio e decidimos nos vingar. Mas como? O problema de criança é ter muito tempo livre, né? Isso é inimigo do Thundercats. Exatamente. O Chacal, um colega nosso que não fazia parte do grupo, mas era uma eminência parda com o trânsito entre várias pequenas turmas de alunos, uma espécie de Michel Temer do ensino médio. Um Eric Clapton estudantil. Rafael. Sim. Eric Clapton estudantil é o desafio momento Alura desse episódio. Nossa. O Eric Clapton, ele se esforçou muito para se destacar entre os guitarristas da Inglaterra na época dele. E para você se destacar, uma das formas é você fazer um curso na Alura, que tem mais de 1000 cursos que vão ser linhas no seu currículo e fazer a diferença quando você estiver procurando um emprego ou procurando melhorar a sua posição. Caramba, Rafael, entregou o briefing. Parabéns. Excelente, demais, né? Falta dizer que tem um desconto na nossa mão com a URL que você vai dizer. alura.com.br/promoção/gugacash, desconto de R$100 na assinatura que dá acesso a mais de 1000 cursos. É coisa demais, né? Eric Clapton estudantil, o Chacal, conhecia um cara. Esse cara fazia o terceiro ano, mas já tinha uns 20 anos. Ai, que bom. Um adulto. Ele atendia pela alcunha de Escamoso. Um cara alto, forte e com um cosmo terrível. Com um Com um cosmo terrível. Quem que fala isso quando você tá descrevendo uma pessoa? Ele explicou aqui, em termos de Cavaleiro do Zodíaco. Caraca. Falava pouco, apenas o necessário. Era temido e respeitado. Talvez amado por alguns. Corria a história de que, uma vez, enquanto bebia em um boteco que ficava próximo a um trilho, presenciou um acidente em que uma cadelinha, já velhinha, com dificuldades de locomoção, não conseguira desviar a tempo do trem e perder uma das patas. Meu Deus, que triste. Ela rodopiava e gritava de dor. O escamoso, então, pegou um pedaço de pau de um entulho que havia por perto, foi até a cadelinha e, em um golpe só, sacrificou o animal. Nossa, cara, que história horrorosa. Ah, Você tá falando isso, cara? Credo. Voltou para a mesa ainda em silêncio, observado por olhares estupefatos, tomou um gole de cerveja e proferiu a seguinte frase com a naturalidade de um escandinavo que sai de camiseta no inverno português. Pra bichinha não sofrer, né? Porra, tem muitas outras oportunidades você fazer pro bicho não sofrer. Cara, né? Mas de fato. Esse era nosso homem. Era nosso vingador, nosso Steve Rogers do litoral. E após parlamentarmos a respeito de como canalizaríamos todo o rancor que afogueava nossos corações, solicitamos ao escamoso que furasse os pneus do Palio Fire 1.0 MPI EDX 8 válvulas, duas portas, cor verde, da professora Chitara, clássico Palio verde, hein? É, eu tive um Palio verde com essa característica toda aí. Aquele, mas era aquele verde mais musgo ou verde claro? Um verde musgo, bonito. Verde, que tem um verde metálico que é bonito também, mas EDX é porque ele tem vidro elétrico. É, ele tinha. Era demais, cara. Que saudade do meu Palio. Mas, a despeito da saudade do meu Palio, é uma grande sacanagem, é uma babaquice sem tamanho mandar esvaziar os pneus da professora. Felipe, desde já, a gente vai continuar lendo a história, porque a gente gosta de você, mas desde já a gente vai determinar que nessa história você é um babaca e sua turma, certo? Tanto é que vocês são os inimigos dos Thundercats. Vocês estão agindo exatamente como eles. Bom, eu acho que ele sabia disso, tanto é que ele deu o nome do cara de escamoso. Mas você tá sendo Moon Ha aqui. A diferença é que os inimigos dos Thundercats andam em pequenos aviões que atiram e eles não. Não é um avião, cara. É a nave navalha. A asa é uma navalha. Caramba, parabéns. Eu fui totalmente dominado pelo seu comentário. Eu tô pensando em ir embora desse episódio. Pelo serviço, Escamoso nos cobrou exorbitantes R$15, valor que não contestamos, pois estávamos os três paralisados pela poderosa energia que emanava daquele homem. 10 agora. No dia que o serviço for feito, espero vocês no Triângulo para receber os 5. Disse a variação adolescente do Frederico Evandro. Ao meio-dia de uma quarta-feira, após soar a sirene que nos liberou de mais um dia de aula, uma aglomeração de alunos, militares e funcionários da escola se avolumava no estacionamento. Aproximamos-nos e lá estava a professora Chitara, com o rosto inchado de raiva e choro. Coitado, cara. Que vacilo. Ela jogou com as regras, cara. Vocês vacilaram. Vocês só vandalizaram. Gesticulando com veemência em direção ao carro e proferindo ininterruptamente um discurso que não conseguimos discernir, mas cujo significado era definitivamente que nosso intento fora alcançado. Seguimos diretamente para o bar do Triângulo. Lá estava o escamoso, sentado a uma mesa, ornada com uma dose de cachaça, um limão partido ao meio, com uma das bandas já espremidas e uma cumbuca de vidro cor de âmbar, repleta de farofa e torresmo. Porra, deu vontade de torresmo agora. É, o escamoso sabe como viver, a gente não pode negar isso. Sentamos sem saber o que dizer. E quando o abutre fez menção de colocar a mão no bolso para tirar o dinheiro, o escamoso fez um gesto, interrompendo e dizendo: "Não precisa. E aqui estão os R$10 que vocês me entregaram antes." Caramba! A dúvida estampada em nossos semblantes foi suficiente para que ele continuasse, sem que precisássemos da voz para anunciá-la. Sei que o combinado era furar os pneus e só, mas percebi que os pitos eram cromados e peguei eles para mim. Então não preciso do dinheiro de vocês. Cara, caraca, velho, que história horrorosa. Caralho, cara. Bom, mas o escamoso é um cara honrado, né? Ele já lucrou com a tarefa. É o ladrão honrado, né? O criminoso honrado. É. O bom ladrão. Não, cara. O cara roubou. Ele devia ter aceitado o dinheiro dos três vândalos aqui. Não roubado os pitos cromados do Palio, que ela deve ter gastado uma grana pra colocar. Mas foi toda a argumentação que a Butre conseguiu produzir após segundos de silêncio. E também foi nossa última interação com o escamoso. A professora Chitara nunca descobriu quem furou os pneus de seu Palio Fire 1.0 MPI EDX 8 válvulas, duas portas cor verde, e nós três continuamos em turmas separadas até o final do ano. Essa história poderia ter sido esquecida facilmente, porém o tempo, o tempo, é irônico o suficiente para ter feito com que eu decidisse fazer vestibular para o curso de letras, e anos depois, entrar em uma sala de aula de primeiro ano do ensino médio para dar aula de português, morrendo de medo que o karma me punisse com os pneus do meu Fiat Uno Mille Fire 1.0, EP 8 válvulas, 4 portas, azul marinho, furados pelos meus alunos. É, cara, ainda mais agora que a gente leu sua história no GugaCast, as pessoas sabem que você fez isso e, de fato, esse é um karma que você tem que resolver. Sim. Eu achei essa história bad vibes e eu acho que você devia procurar a professora e pedir desculpa pra ela. Explicar seus motivos, porque talvez isso dê algum conforto, né? Crianças, adolescentes querendo protestar e tal. Não que resolva nada, mas, cara, que vacilo, né? Peça desculpas e devolva os pitos cromados dela. Compra os pitos cromados e dá de presente pra ela. E leva uma faquinha, coloca na mão dela e fala, se você quiser rasgar os meus, você tem todo o direito. Eu acho que isso é a coisa certa a se fazer. Vai que é sua, Chitara. E aí manda fotos. Imagina, ele manda uma caixa assim, tipo, como se fosse uma caixinha de aliança de casamento. Ela abre e tem os pitos cromados dentro. Cara, mas se fosse eu e ela fizesse, eu ia até me sentir, tá, beleza, obrigado, porque você me libertou desse peso para sempre. Só que o que eu imagino é que ela não faria, até porque, né, ia ser uma coisa muito estranha. Mas aí, pelo menos, amenizaria um pouco. Meu Deus, cara, coitada. Tratem melhor seus professores, eles ganham mal pra fazer o trabalho deles. Isso aí. Professores, mandem... Mas não mandem história bad vibes, vai. Mandem suas histórias pra gente mostrar o valor que vocês têm. Valendo Lenovão. Vai ser Lenovo agora, né? Não tem... Não tem como. Não tem como voltar atrás. Uma montagem, assim, de um Monza com um Lenovo saindo da janela, assim. Lenovão. Se tiver alguém na Lenovo ouvindo esse episódio, aceitamos aí a parceria do oferecimento desse prêmio. Rafael, lê a próxima história aí. A próxima história se chama O Mago da Montanha de Pedra. Olá, Guga, Rafael, Caio e convidado. Meu nome é Errer e a história que conto a seguir é sobre uma festa surpresa que foi uma vitória para o aniversariante e uma derrota para os organizadores. É engraçado porque o nome dele é realmente Errer. De certa forma, né? É. Já troquei os nomes da história, pois não tenho mais contato com as personagens e não sei se elas ficariam confortáveis com a situação. Parabéns pelo uso correto do gênero no substantivo personagens. É verdade, é feminina. Isso sempre me confundiu muito. É, eu nem tento, eu mesmo falo os personagens, porque eu acho que já era. Mas o Ewer aqui caprichou e conseguiu... Aliás, a história do Felipe estava muito bem escrita também. Essa história aconteceu no ano de 2007, ano do polêmico 10º título da Beija-Flor de Nilópolis e da paralisação do controle do tráfego aéreo no Brasil. O Rafael estava lá. É verdade. Exatamente. E escutem no segundo episódio do GugaCast da história que ele descreve essa situação. Exato. No saudoso tempo que o Caio editava o GugaCast. Sim. Tempos que não serão nunca esquecidos. Não, eu lembro. Rafael! Na época que eu editava... O que mais aconteceu no ano de 2007? Cara, depois desse susto, peraí. Bom, no ano de 2007, estreou Ursinhos Carinhosos, Aventuras na Terra do Carinho, cujo principal elenco era composto pela Ursinha Animadinha, Ursinho Sol, Ursinha Generosa, Ursinho Zangadinho e Ursinho Trapalhão, entre outros. Não tinha Ursinho Coração? Tinha, ele só participava de vez em quando. Não tinha Ursinho Bolo? Era remake dos ursinhos? Cara, essas são as aventuras na Terra do Carinho. Você tem que entender a mitologia dos ursinhos carinhosos. Eles não têm passaporte pra Terra do Carinho? Não tinha o ursinho trevo de 4 folhas, que era verde? Tinha. Eles participavam de forma recorrente dos ursinhos carinhosos na Terra do Carinho, mas o time principal era Animadinha, Sol, Generosa, Zangadinho e Trapalhão. Saquei. Por isso foi um fracasso. É. Pode continuar aí. Ah, sim. Eu tava fascinado pelos ursinhos carinhosos. Eu cursava o segundo ano do curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Era uma era pré-smartphones. Nossa turma tinha o costume de comunicar-se em sala por bilhetes, geralmente para decidir onde almoçar, ou comentar algo sobre o professor, ou só para fazer piada mesmo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu não sei por que isso aconteceu. Mas no meu ensino médio, eu era aquela pessoa que meio que... Eu tinha meu grupo de amigos, mas eu transitava muito bem entre todas as panelas, né? Então eu meio que acabei virando uma Praça da Sé dos bilhetes. Porque todos meio que passavam por mim pra depois ir pra outros feudos na sala. Eles baldeavam em você, é isso? Exatamente, eles faziam toda a baldeação em cima de mim. E aí, eu lembro que com o tempo, no final da aula, eu sempre pedia pras pessoas, ah, dá o bilhete pra eu guardar. E eu lembro que no final dos 3 anos do ensino médio, eu tinha um saco de lixo inteiro de bilhete de todo mundo sobre todos os assuntos. Tinha todo mundo na mão. Não, e assim, só que eu lembro que um dos meus hobbies era sacudir assim a mão dentro do negócio, tipo a Xuxa procurando uma carta, puxar um bilhete, ler e tentar lembrar de qual dia que tinha sido aquilo. Caramba, cara, você era um servidor do WhatsApp para grupos. Exatamente. E era uma posição que me ofereceu muitas regalias. Imagino. Que hoje em dia não dá mais pra falar pra criançada fazer isso, né? Mas se alguém passar bilhete, lê antes de passar. Não, cara, é antiético ler o bilhete antes de passar. É o preço. É o preço, exatamente. É isso aí. E você acha que quando você passa uma mensagem pro WhatsApp, ninguém lê antes de passar? É. Você acha que não, o Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg lendo tudo lá. Vendo meus nudes de palmole que eu mando. Não, porra. Ele tá lá lendo tudo. Esse era o meu preço. Uma coisa que ninguém precisava era essa imagem. Exceto o Mark Zuckerberg. Nem ele. Foi aí isso que começou a encriptação end-to-end no WhatsApp. A gente deve isso ao Caio. Eu só trago coisas boas pra esse mundo. Posso voltar aqui? Você deixa? Volta aí. Por favor. Durante uma monótona aula de mecânica dos solos, enquanto o professor passava fotos de tipos de estacas em um retroprojetor, chegou um bilhetinho na minha mesa com as seguintes palavras. Amanhã é aniversário do Tiãozinho Arriego. Vamos fazer uma festa surpresa pra ele? Vai ser engraçado. Reconheci a letra na hora. Era Rosinha. Mas por que fazer um aniversário surpresa para o Tiãozinho Arriego? Ele era o cara mais tímido e mal-humorado da sala. Não interagia, mesmo que alguém falasse diretamente com ele. E ainda tinha um pavio muito curto. Como que sabiam que ele tinha um pavio curto se ele não reagia? É o que você vai saber lendo o resto da frase. Ah. Quando abri a boca, era para discutir rispidamente com professores e colegas por não concordar com algo. Então, possuído pelo espírito entediado do Bananinha, respondi. Ele vai ficar puto. Vamos fazer. Passamos pela sala uma folha de caderno explicando que, no dia seguinte, faríamos uma festa surpresa para o Tiãozinho Arriégua, melhor nome. E quem quisesse participar, que colocasse o nome e o que poderia levar para contribuir. Como eu fiz a lista, já garanti o refrigerante para mim e esperei o bilhete circular. Ele foi ligeiro porque o refrigerante é a coisa mais fácil de levar. Exato. Você pode até esquecer que você vai ali atrás e compra. É um dos símbolos maiores do machismo. Exatamente. Isso. Homens levam bebida e meninas levam comida. Como estava sempre de fora das coisas, Tiãozinho nem desconfiou. Quando o bilhete voltou para mim, fiquei surpreso com a adesão da turma. Todos haviam assinado. E tínhamos um cardápio bem variado para o dia seguinte, com bolo, brigadeiro, salgadinho, sucos e outras coisas. Parece incrível. Se for me sacanear, que seja assim. Porra! Faltava só combinar com o professor, visto que na época não havia intervalo entre as aulas. Mas isso foi fácil. Quem daria a aula das 9 às 11 horas do dia seguinte seria o professor Marocas. Professor Marocas. Esse cara tá muito de parabéns por saber que na mitologia GugaCast a gente chama as professoras de marocas e que também a gente não tem problemas de simplesmente usar o nome pra um professor. Professor Marocas. E ele se chamar Professor Marocas. Muito parabéns. Parabéns, Eu. O professor Marocas, que não conseguia falar não para os alunos. Dito e feito, no mesmo dia encontramos o professor no corredor e pedimos para usar os 20 minutos iniciais da sua aula no dia seguinte, o que ele acatou no mesmo instante. Imagina esse professor, assim, tentando disfarçar que ele tava achando incrível de que ia ter uma boca exatamente livre e matar 20 minutos da aula dele, assim, e ele... Não, ok, tudo bem, eu vou fazer isso pra vocês. Não, eu sou um professor muito querido. Porra, vai comer bolo, vai comer docinho, 9 da manhã. E vai ter 20 minutos a menos de aula pra planejar. Saiu de casa, falou, hoje não, mulher. Hoje eu não preciso do pão com manteiga, não. Hoje que eu tô feito. Hoje eu me garanto. A bela imitação do professor Marocas, parabéns. Chegado o grande dia, após assistir uma aula qualquer, das 7 às 9, nos reunimos na sala onde seria a aula do professor Marocas no horário combinado. Todos cumpriram com o acordado, e agora precisaríamos apenas de um tempo sem Tiãozinho Arriego na sala para montar a festa. O professor Marocas foi com a camiseta dele escrito Hoje não, Machado Kleber. Pedimos então para o Genezinho, o único colega que conseguia conversar com ele às vezes, para enrolar fora da sala por um tempo e levar o Tiãozinho Arriego junto. Eles foram tirar uma cópia de uma NBR qualquer. O que, que é NBR? NBR é a norma brasileira. É tipo norma da ABNT. Sei. Só que para construção? É, exato. Eles foram tirar cópia de uma NBR qualquer e nesse momento a turma toda correu para organizar a mesa. Vale dizer que tirar cópia da NBR é uma violação à propriedade intelectual. É mesmo? É. A norma é privada. Você tem que pagar para ter acesso. É mesmo? É... né? Eu não disse se eu concordo ou se eu discordo, eu só disse o que, que é. Se é uma norma, todo mundo tem que ter acesso. Não, isso é um regulamento, né? Que é de obrigatório. A norma, ela é opcional. Você cumpre se quiser. Ah, entendi. É tipo um método, é tipo uma metodologia. É. Saquei. Tudo arrumado, as luzes foram apagadas e todos esperavam tensos o momento em que Tiãozinho Arriégua chegaria. Me posicionei próximo à porta para ver a reação dele de perto. É NBR porque significa Norma Brasileira, rapaz. Que é o que você fala quando... Pô, mas essa parede aqui ficou ótima. Norma Brasileira, rapaz. Nossa senhora. O Guga tiozão não saiu ainda, não desencarnou ainda, né? Não, eu gostaria muito que tivesse rapaz numa sigla. Não, não é rapaz, é rapá. E o timing da piada já tinha passado, mas eu fiz assim mesmo. Parabéns. Me posicionei próximo à porta para ver a reação dele de perto. Quando a porta se abriu, começou o coro. Surpresa! Parabéns pra você! Tiãozinho Arriégua não conseguiu esconder o susto e durante o parabéns suava e tremia muito. Tadinho. Pô, coitado do cara. Ao fim da cantoria, em uníssono, os 30 alunos bradaram. Discurso! Discurso! Nossa, que vacilo. Nesse momento, o aniversariante mudou sua expressão. Suas feições tornaram-se mais sérias e, com passos firmes, caminhou destemidamente à frente da sala. Pigarreou e, nesse momento, eu me preparei para a tempestade. Mas, contrariando as minhas previsões, em um tom de desabafo e com uma sinceridade nunca vista até o momento, Tiãozinho Arriégua disse: em muitos momentos, eu pensei em desistir do curso. Minha vida nunca foi tão difícil quanto no último ano. Eu me mudei para Campo Grande para realizar um sonho. E, no fim, foram perrengues e mais perrengues, tanto que nas férias fui para casa disposto a não voltar. Conversei com os meus pais e, para me dar forças, eles largaram tudo, emprego, família e amigos na nossa cidade para vir morar aqui comigo, para eu não me sentir sozinho. Eu achava, inclusive, que vocês não gostavam de mim, por isso me mantive distante. Desde que me mudei para essa cidade, em nenhum momento me senti tão feliz quanto agora. Só tenho a agradecer cada um de vocês. Esse momento me dá forças para continuar a realizar meu sonho. Pô, tadinho. Oh, que situação. Que demais, hein? É, que bom. Foi o que eu falei, se for para sacanear, sacaneia sim. É o bullying do bem. Bullying do bem. Eu estava em choque e bastante envergonhado. O sorriso sincero daquela pessoa antes sisuda e antipática me desarmou. Enquanto eu tentava juntar os cacos do que restou, o professor Marocas, visivelmente emocionado, pediu para falar. Em todos esses anos como professor, poucas vezes vi uma prova tão forte de amizade. Vocês são incríveis, eu adoro dar aula para essa turma. Meu Deus, cara. Cara, deu tudo errado. Nossa derrota estava completa. Aproveitamos os comes e bebes contando os minutos para o fim da festa e o início da aula. Quando cheguei em casa, disposto a esquecer o que havia acontecido, ligo o computador e vejo que Tiãozinho Arriégua havia postado as fotos da comemoração em seu Orkut, com legendas carinhosas e inspiradoras. No fim, ele não desistiu do curso, conseguiu se formar e hoje trabalha como arquiteto em sua cidade. Me arrependo de nunca ter pedido desculpas para ele por esse episódio, mas talvez não faça falta. No fatídico dia, ele saiu de sua própria festa surpresa maior e mais forte do que entrou. Abraços e continuem com um ótimo trabalho. Realmente, de todos os tiros que poderiam ter saído pela culatra, esse foi um dos melhores, né? É, foi muito bom. Eu acho que, inclusive, é uma indicação aí pro Felipe fazer uma festa pra professora Chitara. Também pode ser um caminho. É, pode ser. Só faltou os ursinhos carinhosos aparecerem nessa festa. Apareceu uma galera vestida de ursinhos carinhosos, ia ser muito bom. E aí os ursinhos carinhosos que a gente contratou só pra sacanear o Tiãozinho chegaram e ele era fã dos ursinhos carinhosos e tinha uma tatuagem do ursinho do coração. Ele levanta a camisa assim, tem um pedaço de bolo, né? Igual a barriga do ursinho. Tem mesmo o ursinho que tem o bolo. Sim, é o azul, né? É, eu chamo ele de bolinho. O ursinho do coração chama Ursinho do Meu Coração. E no original é Tender Heart Bear. Eu chamo ele de coraçãozinho. Quais são os seus nomes para os outros ursinhos carinhosos, Guga? Tem o Trevinho. Uh-huh. Eu só lembro desses três. Ursinho Boa Sorte. Não, eu só lembro desses. O Trevinho, o Bolinho e o Coraçãozinho. Tinha o Nuvenzinho também, não tinha? Eu acho. Tinha. Ok. Tinha o Reizinho também. Reizinho, sério? É, que era o ursinho leão, que tinha um coração com uma coroinha. Ele era um ursinho, mas ele era um leão? A gente já teve essa discussão, velho. Sério? Sim. Tem o ursinho elefante, tem o ursinho coelho, o ursinho macaco. É, isso é super. A gente já teve essa discussão antes. A gente aprende muito, né? Mas esquece, aparentemente. É porque no Carinhoso Verso, a evolução das espécies tomou uma curva inesperada, causada pelo carinho extremo que os ursinhos tinham. Na verdade, o que eu acho que aconteceu foi que os outros ursinhos diferentes, eles sempre existiram, mas existia muito preconceito com eles, e aí, um belo dia eles se organizaram, e eles tiveram apoio da sociedade, e hoje eles formam um grupo de ursinhos mais forte, que influencia a cultura pop de uma maneira saudável. E carinhosa. E carinhosa. Os ursinhos carinhosos, eles podiam voltar como uma banda de K-pop, né? Fica a ideia aí. Fica a ideia bilionária aí. Quem leu o último, Caio? Bora lá. A última história tem como título O Despertar dos Amanhecidos. O que são os títulos desse episódio, Rafael? Olha, como não tem a menor chance de vocês adivinharem, eu vou contar pra vocês. Isso são títulos dos episódios de He-Man. É, ninguém adivinha mesmo. Nunca na vida. Mas são excelentes, né? Eu acho que só vou usar isso daqui pra frente, cara. O Despertar dos Amanhecidos. Excelente. Profundo, né? É. Um desenho feito só pra vender boneco. Olá, Guga, Caio, Rafael e possíveis convidados. Acabei de ouvir o episódio de escola e acabei me lembrando de uma do meu tempo de ensino médio. Estudei todo o meu ensino fundamental e médio em uma escola tradicional de Belo Horizonte. Nós tínhamos um professor de geografia de nome incomum. Usarei Astolfo, mas podem trocar pelo que quiserem. Vamos chamar ele de Bolinho? Bolinho. Eu prefiro Trevinho. Vocês vão se decidir? Não, você escolhe, Caio. Voto de Minerva é seu. Eu prefiro comer bolo do que achar um trevo. Ok. Bolinho era ao mesmo tempo grosso, com um coice de mula, cheio de ironia e super carinhoso com os alunos. Sendo amigo dos mais populares, de sentar pra bater papo e fazer piada. Ele era muito querido por todo mundo. Bolinho dava aulas para os alunos da sétima série e do segundo ano do ensino médio. O que significa que todos os alunos dos cinco últimos anos já haviam aprendido com ele. Essa história se passa em 2008. Eu estava no segundo ano do ensino médio. No terceiro horário, o último antes do recreio, chegou até nós a informação de que Bolinho havia sido demitido. Alguém da turma C havia passado em frente à sala do diretor... Rafael! E ouvido... Socorro. Pensou que eu tinha esquecido, né? É, terceira vez hoje. O que mais aconteceu no longínquo ano de 2008? Em 6 de dezembro de 2008, foi ao ar o último episódio de Ursinhos Carinhosos, Aventuras na Terra do Carinho. Caramba, foi nesse ano o season finale, series finale. Foi. Lembra? Lembro. Já faz 12 anos. Não, 11, né? A gente já tinha ficado sem Friends, né? Aí ficou sem Ursinhos Carinhosos. Que barra. Depois a gente viria ficar sem Lost. Terrível. Alguém da turma C havia passado em frente à sala do diretor e ouvido toda a conversa. Enquanto as turmas de ensino fundamental voltavam do recreio para suas salas, as do ensino médio saíam e, nesses minutos em que as turmas se cruzavam, a informação se espalhou como fogo em gasolina. Os garotos populares, muito amigos do Bolinho, já saíram da sala cantando com uma torcida organizada. Fica, Bolinho! Fica, Bolinho! Logo, mais gente se juntou à música. As turmas de sétima e oitava série deram meia volta e não foram para a sala. O pessoal que cantava foi se juntando na quadra principal e arrastando uma multidão. Quando o sinal que marcava o fim do recreio soou, 90% dos alunos das cinco séries que passaram pelas aulas do Bolinho estavam na quadra e sem nenhum comando. Todos nos sentamos no chão. Era greve. Primeiro vieram os inspetores, depois os coordenadores, e então o diretor. Então, primeiro vieram os inimigos normais, aí depois vieram os mid-boss, aí depois veio o chefão. Isso. ninguém conseguia nem nos fazer parar de cantar, nem voltar à sala. Até que, de repente, com o rosto molhado de lágrimas e um sorriso de orelha a orelha, surgiu na frente da quadra o próprio Bolinho. Obrigado pelo carinho, pessoal. Tá tudo bem, vamos voltar para as salas. E nós voltamos imediatamente. Por sorte, a primeira turma com aula de geografia após aquela que ficou conhecida como a greve de Bolinho era a minha. Ele fechou a porta e disse de um jeito desbocado que só ele tinha coragem de usar na sala. Que o diretor não me ouça, mas puta que eu pariu, vocês são foda. Me dá licença que eu vou desabafar aqui. Eu tava sim na sala do diretor, mas ele não estava me demitindo. Eu que tava pedindo pra sair. Eu fui diagnosticado com câncer recentemente. Minha esposa pediu o divórcio, levando a guarda dos meus filhos, e eu entrei em um processo de depressão profunda. Meu Deus, Bolinho. Né? E nem da aula, que é o que eu mais amo fazer, estava sendo suficiente. Mas depois de hoje, e ele começa a chorar de novo. Acho que é o dia mais feliz de toda a minha vida desde o nascimento dos meus filhos. Vocês não imaginam o quanto isso significou pra mim. Muito obrigado, de verdade. Bolinho não pediu demissão naquele ano, nem no outro quando nos formamos. Mas depois disso, se afastou pra tratar suas doenças e pouco depois veio a falecer. Ah, não. A escola fez uma bonita homenagem, mas fico feliz por saber que a maior de todas ele conseguiu receber em vida. É isso, um abraço, continuem com o podcast, é meu favorito entre os vários que acompanham. Pô, boa história, hein? Excelente história, mas com aquele final agridoce, que é o que a gente não espera de um Bolinho. É, a não ser que ele seja tipo cheesecake, porque aí é normal que seja um pouco azedo. Pô, é. Cheesecake é bom. Vamos cantar o refrão Fica Bolinho, Fica Bolinho. Fica Bolinho, Fica Bolinho, Fica Bolinho, Fica Bolinho, Fica Bolinho, Fica Bolinho, Fica Bolinho, Fica Bolinho, Fica Bolinho. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo, recomende ele para outras pessoas, dá 5 estrelas pra gente lá na Apple, dá follow no Spotify, todo tipo de recomendação ajuda demais a gente aqui. Obrigado todo mundo que mandou história, todas as histórias foram muito legais, mesmo essas que são meio bad vibes, todas são lidas, a gente ainda pode usar as outras em outros programas no futuro, então não deixa de mandar e fica ligado. Tem até histórias que a gente recebeu aqui que foram para outros programas. Ficha técnica do episódio. Produção é minha, Guga Mafra. Apresentação minha, Guga Mafra, com o Rafael Mafra e o Caio Conraini. Digam adeus, pessoal. Adeus, pessoal. A pauta foi do Rafael Mafra. A assistência de produção e documentação é do Beto Aragão, que também é quem cuida da edição desse episódio. Você pode saber mais sobre ele e sobre tudo que a gente faz aqui lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. A gente tem perguntas para responder, não é isso? É verdade. Eu vou começar. A gente tá fazendo as perguntas anônimas, mas a partir da próxima semana, se você quiser que a gente leia o seu nome, sinaliza isso na pergunta, ok? Se você pudesse ser um inventor de alguma coisa, qualquer coisa que existe hoje, qual seria? Que boa pergunta, hein? Acho que normalmente a gente responde isso assim, tipo, o que, que você ganharia mais dinheiro? Porque, por exemplo, o inventor da coxinha, ou a inventora, ela não é nem um pouco lembrada. Embora seja uma das maiores, certamente uma das 5 maiores glórias da humanidade, não seria legal, né? Porque você não seria reconhecido. Então, dito isso, eu acho que eu seria o inventor dos ursinhos carinhosos. E aí eles iam chamar Bolinho, Trevinho... E Coraçãozinho. E Nuvinha. Que me perguntaram qual é a minha memória mais antiga. É uma excelente pergunta. A memória mais antiga que eu tenho é de estar andando na rua, segurando um pacote de biscoito e ouvindo uma música cujo refrão era Bilu Bilu Teteia. Nessa ocasião, eu tinha 2 anos de idade. Caraca, Rafael. Como posso incorporar o conflito Bozo Gonzaguinha em minha tese de TCC? O TCC é sobre a semiótica no filme Shrek. Eu acho que você pode incorporar o Bozo Gonzaguinha falando sobre a ótica do Shrek contra as pessoas que queriam tomar o pântano dele. Afinal de contas, o Gonzaguinha é como se fosse o Shrek querendo defender um Brasil mais brasileiro, enquanto o Bozo é uma coisa que vem de fora, vem do exterior e quis conquistar o Brasil com almas e corações. Então você pode colocar, né, nesse exemplo aí, eu acho que vai ser uma coisa muito boa. Eu posso responder essa também? Eu acho que essa pergunta foi pro Rafael. É porque o Bozo, ele fala que até os bobos chatos gostam de rir. E o Shrek é pintado no começo do filme como um bobo chato. Uhum. E no final fica provado que ele realmente também gosta de rir, mas do jeito dele. Então, tá aí, né? tá na música. No Shrek, então, a epistemologia ganha. A epistemologia ganha, sim. Uhum. É, essa é uma outra maneira de dizer. É, e se você estiver nos ouvindo nesse momento, em homenagem à minha avó, quando você for apresentar o seu TCC, em algum momento, fala Shrek. Eu acho legal quem fala Shrek. É um grande desafio falar Shrek na sua defesa do TCC. De maneira stealth. Eu acho muito legal quem fala Shrek. Qual foi a melhor parte do seu dia hoje? Alguém me perguntou. Eu vou te dizer qual foi a pior parte do meu dia. Foi quando eu fui tirar sangue e eu tive que tirar 15 tubinhos. E quando chegou... Nossa senhora! É, e depois do 14 a veia parou de sair sangue e eu tive que tirar de outra veia. Nossa, gente. Basicamente você secou. É, eu falei pra enfermeira, eu preciso de um pouco pra voltar pra casa. Porra! Então assim, eu tive muitas partes boas no meu dia. Eu acho que a melhor parte do meu dia foi quando eu comi um waflinho. Eu comi um sanduíche de pasta de amendoim com geleia num waflinho. Foi realmente bom. Vocês tiveram partes boas ou ruins no dia de vocês hoje? A parte boa foi quando eu brinquei de jogar bolinha pra minha cachorra e ela trouxe todas as vezes, apesar dela ter pisado no xixi uma hora. Uhum. E a parte ruim foi quando ela pisou no xixi, pra falar a verdade. Porque eu tive que passar pano numa área muito maior do que eu tava pretendendo. A melhor parte do meu dia foi quando eu penteei o cabelo das minhas filhas. Uma delas disse que eu era muito paciente e que eu tinha conseguido desembaraçar. E eu pedi desculpa pra ela pela genética que embaraça o cabelo dela. E ela disse que é muito melhor do que ter cabelo liso. Foi ótimo. Ah, que fofinho. E a outra tava chorando. E aí eu penteei o cabelo dela. E eu não lembro o que eu falei, mas ela achou muito engraçado e foi embora rindo. Então foi legal. É, foi um bom dia. Qual o convidado favorito de cada um de vocês? E qual o mais inusitado? Inusitado não teve, né? Inusitado? Convidado inusitado? Não é um convidado inusitado quando você convida a pessoa. É. A gente teve um convidado no programa de Halloween, foi o Rake, né? E esse foi inusitado. Ah, não, esse a gente Guga, não esperava. Guga, meia-noite. Tá bom, né? Você, o Rafael e o Caio chegaram a planejar a ir ao Piauí conhecer a Teresa Batista. E aí, galera, vamos? Vamos. Vamos? Só marcar, porque agora eu acredito que esse ano eu vou ter férias. Tá bom, então a gente tá na dependência das férias do Caio. Alô, Piauí. Pressão no Caio aí. Alô, Piauí! É isso? Um abraço, Piauí. Adeus. Adeus. Tchau, gente. Parasol.